trade tá lançada, vou fazer o desafio. A trade tá lançada, vou fazer o desafio. Bunda hipnotizada com passinho do relógio. Bunda hipnotizada com passinho do relógio. André CDs, o moral de bico. Abaixa aqui. Toma, toma, vai, devagarinho. Baixa logo, vai, ó, devagarinho. Toma, toma, toma, vai, devagarinho. No paredão tá batendo, no TikTok também. Acompanha o reloginho com a bunda aí, neném. Homem, como que faz essa, vai? Abaixadinho, toma, toma, vai, vai devagarinho. Abaixadinho, toma, devagarinho. Torre Cerateiro e Guga CDs. O brabo, hein? Homem, galera da Bahia, vai! A trade tá lançada, vou fazer o desafio. A trade tá lançada, vou fazer o desafio. Bunda hipnotizada com passinho do relógio. Bunda hipnotizada com passinho do relógio. Abaixa aqui. Toma, vai, devagarinho. Abaixa, filho, baixa logo, vai, ó, devagarinho. Toma, toma, toma, vai, devagarinho. No paredão tá batendo, no TikTok também. Acompanha o reloginho com a bunda aí, neném. Homem, como que faz essa, vai? Abaixa, filho, toma, toma, vai, vai devagarinho. Homem, abaixa, filho, toma, devagarinho. Paulinho CDs, Thales, atualizações.